Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Boa noite, ouvintes. Está no ar mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Esse programa é promovido pelo Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Esse quem vos fala é o Luciano Lourenço Neto e eu sou o seu apresentador. Hoje aqui na bancada eu tenho à minha direita Giovanni Antonelli. Boa noite, Giovanni, e qual é o seu destaque? Boa noite, Luciano, querido ouvinte. Meu destaque vai para o empate do Palmeiras, que se complicou na Libertadores. Já do lado de Giovanni, eu tenho o Marcos Guilherme. Boa noite, Marcos, e qual é o seu destaque? Boa noite, Luciano. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para o empate do Corinthians, que quase assegurou a classificação para a próxima fase da Libertadores. Muito obrigado, Marcos. E logo no meu lado oposto aqui, eu tenho o Andrezinho, porque hoje a gente tem dois Andrés aqui, né? Dois. Andrezinho e Andrezão. Boa noite, Andrezinho. Qual é o seu destaque? Boa noite, Luciano. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para o empate do jogo do Borussia Dortmund contra o Liverpool, em 1-1. Muito obrigado. Já do meu lado esquerdo, eu tenho André Rivera. Boa noite, André. E qual é o seu destaque? Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. O meu destaque vai para a vitória do River Plate contra o The Strongest por 6-0, o mesmo placar que o São Paulo ganhou na última rodada. E já pegando o gancho da Libertadores, Flavião, pode tocar o hino do Palmeiras, por favor. Quando surge o alviverde imponente. É, o Palmeiras que empatou por 3-3 contra o Rosário Central lá na Argentina. Foi um jogo bem movimentado até, teve até a expulsão do Gabriel Jesus. Mas pra vocês, o Palmeiras jogou bem ou ele poderia ter ganhado? Ou teve a oportunidade também de perder? Porque o Rosário Central jogou bem até, em alguns certos momentos. Mas foi muito aquém do que o Rosário mostra na Argentina, né? É, como você disse, o jogo foi bastante equilibrado. No primeiro tempo saíram muitos gols. E o Palmeiras, na minha opinião, dominou a partida no primeiro tempo, só que teve um apagão ali no sistema defensivo, acabou, pra mim, o Palmeiras foi o culpado, o único culpado de tomar os 3 gols, falhas individuais e acho que muita pressão também, e o time acabou se desencontrando em campo, tomou a virada 3-2 e já com um a menos, com a expulsão do Gabriel Jesus, conseguiu achar um empate. O Rosário não perde em casa desde 2014, do outubro de 2014. Então conseguir uma vitória lá seria muito difícil. Só que o Palmeiras já começa a ter um padrão de jogar do jeito que o Cuca gostaria. Já teve duas vezes na frente no placar, jogou bem contra um time truncado bem difícil. E eu acho que daqui pra frente a tendência é melhorar e o Cuca conseguir introduzir o trabalho que ele deseja no Palmeiras. É, eu ainda acho que falta um pouco mais de construção de jogadas, porque se você for ver, o primeiro gol do Palmeiras foi num erro individual do zagueiro do Rosário Central, o segundo gol foi de bola parada, a mesma coisa que tinha acontecido contra o Corinthians, e o terceiro gol também foi com bola parada, então, apesar de... O primeiro tempo eu acho que controlou bastante o jogo, conseguiu segurar a pressão do Rosário em alguns momentos. No segundo tempo foi... Aquela falha de marcação no segundo gol do Rosário foi impressionante, porque como pode sair um jogador no meio de campo, atravessar a área, chegar e estar sozinho, assim... E o Palmeiras jogou com 3 zagueiros esse jogo. 3 zagueiros, 2 laterais e 2 lances de marcação, ou seja, 7 marcadores de ofício que deveria ser, né? Então é um problema... O problema é defender, porque atacar tá conseguindo, mesmo com 7 jogadores marcando, conseguiu marcar 3 gols, né? É, mas ontem eu acho que o que mais contou pro Palmeiras foi a inexperiência do Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus, talvez num lance infantil, ele tenha feito a maior burrada da vida dele, eu acho. E por isso o Palmeiras teve o jogo na mão, mas pela burrada do Gabriel Jesus, o Palmeiras deixou o jogo escapar. Eu acho que muito do jogo do Palmeiras passa pelo pé do Gabriel Jesus. E o Cuca ficou meio sem saber quem colocar pra jogar ali. Até teve uma hora que o Rafael Marques estava querendo entrar e o Cuca não deixou. O Cuca barrou ele e falou, não, fica aí no banco. E insistiu com o Lucas Barrios, que tinha se machucado também na jogada. E eu não vejo o Palmeiras jogando bem ainda. Ah, mas eu vou discordar com você num único ponto, que assim... O Gabriel Jesus, por mais que ele tenha sido expulso tudo, ele jogou bem esse jogo. Ele teve uma bola na trave, quase no ângulo. O Gabriel Jesus, ele estava participando de várias jogadas, mas além disso, a gente tem que também entender o fator que ele ainda é um menino, é um moleque. Ele fez 19 anos, agora há pouco. Esse ano. A gente também tem que entender a cabeça dele. Ele estava lá no calor do jogo, ele não está acostumado a jogar Libertadores como outros jogadores que estão no Palmeiras. Ele levou um tapa na cara, foi mais ou menos um tapa, um soco, né, mesmo? Levou uma cutucada na cabeça mais uma forte. Uma cutucada, e daí acabou explodindo, só que foi um golpe baixo até, porque ele chutou as partes baixas que você não chutaria de um amigo mas seu, mas ele, né? Foi muito, vou usar o termo, juvenil, porque o juiz estava na frente, lógico, dele. Mas assim, ele ainda tem muito a aprender, ele é jovem. E ele já mostrou que ele tem capacidade muito grande de ser um ótimo jogador. Ele, por mais que ele tenha 19 anos, ele tem sido decisivo pro Palmeiras. E o Lucas Barrios, que foi uma das maiores contratações, por mais que o Palmeiras não tenha comprado, foi a Crefisa, ele tá muito longe do que a gente pensava que ele seria, né? O Barrios, ele, ao meu ver ali, eu vou discordar com o André também, eu acho que ele tava fazendo uma cera mais, porque ele tinha acabado de entrar, ele ficou ali segurando a bola na frente. E fez gol, né? Conseguiu fazer o gol, só que foi o que o Luciano falou agora, o Barrios, ele não tá justificando o salário dele, assim como muitos outros jogadores do Brasil, assim, que vem como estrela e não vingam, né? E acho que o Barrios, pela festa que foi... Festa não, pela vangloriação que ele teve quando ele chegou ao Palmeiras, ele não tava fazendo por merecer, e acho que o Rafael Márquez devia ter entrado no lugar do Alexandro. E também, pra mim, o Cuca, ele achou que o empate tava de bom tamanho. Porque no finalzinho ali, você colocou o Lucas, não tinha muito por que colocar ele. Eu achava que uma substituição ofensiva ia ser adequada pelo momento da partida. Que o Palmeiras tava tomando pressão com a menos. Quem sabe ali um Alione, um jogador que corresse mais um pouco, conseguisse um contra-ataque. Mas foi isso que aconteceu, o Palmeiras se acuou. E agora vai precisar de um milagre pra passar, né? A situação do Palmeiras continua complicada, porque precisa de torcer para uma vitória do Nacional hoje ou do River Plate. No empate, acho que seria muito complicado para o Palmeiras, porque na última rodada acabariam os dois jogando por um resultado igual, né? Então, essa troca aí entre os dois times não é de se... não pode se deixar pra fora, né? Porque isso acontece no futebol muitas vezes já. E o Palmeiras então... precisa tirar um saldo também, se caso a vitória aconteça de algum time. É complicado. E ontem eu também acho que o Cuca preferiu o empate, porque eu acho que dava pra ganhar. O Rosário tava jogando muito na frente, os contra-ataques estavam ali, mesmo com o jogador a menos, se tivesse uma calma, se tivesse um meio de campo ali, um jogador de meio de campo que conseguisse controlar a bola, segurar e esperar a passagem de um lateral do Egito que corre, tem uma velocidade, ou o próprio Zé Roberto que conseguiu duas vezes ir para o ataque, eu acho que conseguiria levar o time do Palmeiras à vitória. Eu acho que ele ficou um pouco com medo de sofrer o gol, que seria desclassificação, do que buscar o gol que daria basicamente a classificação, né? Mas assim, o que eu consigo perceber já do Palmeiras é que o Cuca deu outra cara pro time. No final do trabalho do Marcelo Oliveira, a gente percebia que os jogadores não tinham tanta vontade para disputar uma bola, não tinha uma raça. E ontem o Palmeiras demonstrou uma raça que em outros jogos não tinha demonstrado. Com o Corinthians até demonstrou. Mas, assim, eu queria pontuar dois jogadores que eu acho que ainda não tá conseguindo acertar. É o Robinho, por mais que ele tenha feito uma assistência, ele, principalmente em questão de marcação, ele ainda tá muito fraco. E um jogador que a gente esperava mais também, não sei se vocês concordam com isso, é o Jean. O Jean, ele não consegue acertar um cruzamento, não sei o que acontece com ele. E quando ele chuta na arquibancada. O Jean, ele tem essa característica no Fluminense, já a gente vê ele chutando de fora da área. Mas não é o estilo de jogo do Palmeiras, né? Que dá chutão fora da área, assim, que às vezes você pega os gols dele, a maioria são assim. Mas eu não critico o Jean agora não, porque ele tava... A gente não sabe se ele é volante ou lateral ainda no Palmeiras, né? Ele faz as duas funções. Eu acho ele como lateral um jogador ruim, porque no jogo contra o Corinthians você pega várias jogadas que ele tinha um grande espaço pra fazer um cruzamento, ele cruzava antes, parecia que ele não tinha meio noção de espaço ali. Ou voltava a bola. Ou tocava pra trás. Então eu acho que ele como volante, jogando do jeito que jogou ontem, é a posição ideal dele, mas acho que ele não está se sentindo à vontade ainda, como ele era no Fluminense, como ele foi no São Paulo. Ele chegou agora, foi uma das contratações que mais animou a torcida do Palmeiras recentemente. Só que de lateral eu acho que realmente não é o melhor lugar pro Jean jogar. O Lucas tem que voltar a apresentar um futebol decente. Não sei se ele já tá melhorando um pouquinho o nível dele. Só que não dá para colocar o Jean lá também. E falando da situação do Palmeiras agora, tem que tirar 3 gols do Rosário e torcer... Do River. Do River? Não, do Rosário. Pra ah, sim. Aqui o Palmeiras tem que fazer no mínimo 3 contra o River. E torcer, o capitão tinha falado ali, do jogo de comadres acontecer na final, porque classificaria os dois. Só que eu acho que é difícil acontecer um jogo eu desse. Eu acho isso aí bem difícil. Porque a Libertadores tem a classificação geral e... Nenhum deles quer enfrentar um time como o Boca, né? A pontuação define o seu rival na próxima fase. Então, mas entre ficar fora da Libertadores e ir pra próxima fase, tendo a chance de passar vamos também... Vamos supor que o Nacional ele seja o líder do grupo e o Rosário Central precise do empate pra garantir a classificação. O empate pro Nacional vai diminuir a classificação dele. Então, pra ele não é interessante empatar. Até ele... porque tem critério pra depois quem decide em casa, então, essas coisas. Pro Nacional seria interessante buscar a vitória. Então, na teoria é muito fácil você falar isso, mas o difícil é na prática, né? A gente já viu aí alguns jogos aí que tem um resultado interessante pra ambos, foi o que o Marcola falou, vou concordar com você, eu acho que o fator de você decidir em casa e pegar o adversário teoricamente mais fraco vai influenciar o Rosário ou o Nacional a querer ganhar o jogo. Eu concordo. Eu não sei, mas eu acho muito difícil o Palmeiras passar, eu acho que... Vai ser, assim, quase um milagre o Verdão passar para a próxima fase da Libertadores. É, eu concordo com você, mas o Palmeiras tem na história aí classificações incríveis, derrotas também, como aquela pro Vasco, 4-3. E só para constatar aqui, o Palmeiras ele não é eliminado na primeira fase da Libertadores desde 78. Só um... Quando que passava apenas uma equipe só. Exatamente. Aí depois começou a se classificar em duas equipes. Acho que apenas 7 brasileiros não conseguiram se classificar nessa fase agora atual da Libertadores. Então, e tem a possibilidade de São Paulo não se classificar também e do Grêmio. Então, seria novamente segundo ano que aconteceria de 3 times brasileiros serem eliminados. O Botafogo caiu. O Flamengo. Flamengo e... Puta, não lembro outro. Atlético Paranaense, né? É, Atlético. É. Que tinha o Adriano, tinha... Mas foi nas oitavas. Não, eles foram eliminados na fase de grupos. É, eu lembro que foi uma noite que quase todos os brasileiros caíram, assim, de uma vez. E teve uma parecida quando o Cruzeiro tava na Libertadores, mas eu acho que foi nas oitavas. Quartas ou oitavas, caíram verdade. Todos os brasileiros, menos o Santos. Ah, foi no ano que o Santos foi campeão. 2011. Foi 2011. E isso mostra como que o futebol brasileiro tá, apesar de ter maior... Visibilidade, grana e tal, então... Os outros times têm uma maior eficiência na questão de montar times, de organização dentro de campo, dos técnicos e dos jogadores se entenderem entre si para conseguir chegar numa final ou se classificar, ou chegar mais longe, porque os brasileiros ultimamente não estão conseguindo grandes resultados na Libertadores ou na Sul-Americana também, né, para falar de continentais. É, mas eu acho que os times brasileiros, principalmente, fora os times da América... eles entram muito mais pressionados do que eles. Por exemplo, o Nacional tá jogando Libertadores todo ano. O River, o Boca também. Pinharol. Times tradicionais, Boca. Pinharol. Se não for esse ano, a gente vai jogar de novo ano que vem. Mas o Palmeiras, o Grêmio, times tradicionais, o Corinthians, inclusive, agora não, que tá melhor. Ir pra Libertadores é como se ganhasse na loteria. Porque você vai um ano e depois você não sabe se você vai no ano seguinte. É muito difícil você manter um padrão... de jogo, assim, que dure tempos e tempos. Até porque os campeonatos, sem ser o campeonato argentino, mas, por exemplo, o campeonato uruguaio é muito fraco. O campeonato peruano, boliviano, são campeonatos muito fracos. Não dá pra comparar com o campeonato brasileiro. A luta pelo G4 aqui no Brasil é muito forte. E todo início de campeonato você consegue colocar uns 8 times, 9, com condições claras de se classificar pra Libertadores e times que têm a obrigação de conseguir essa vaga. Esses 9 times... os 4 grandes de São Paulo, 3 grandes do Rio, os times do Rio Grande do Sul e os de Minas. Todos aí têm obrigação de conseguir a vaga na Libertadores. Então isso dificulta muito o Giovani. É uma pressão absurda e foi o que o Fernando Prass disse em entrevista à ESPN, que ele sente isso quando ele joga Libertadores. Mas eu acho que o Palmeiras entrou bem ontem, só que sentiu a pressão. Porque as faltas, o pênalti do Vitor Hugo foi totalmente desnecessário, na minha opinião. Aquela falta lá que o André falou... Isso não pode acontecer nem em campeonato de várzea. E até a falta que originou o primeiro gol, que foi do... Não foi do Vitor Hugo, nem do Edu Dracena. Qual que é o nome do... Thiago Martins. Thiago Martins também derrubou o centroavante na frente da área ali, que não precisava. O atacante estava sozinho, de costas pro gol. Então já mostra mais uma afobação dos zagueiros, né? E só para complementar o que você disse da questão dos técnicos, sem ser os técnicos brasileiros, eu acho que o segundo gol do Rosário foi o maior exemplo disso. Foi exemplo de treino. Não tinha nenhum zagueiro do Palmeiras lá marcando e o Prass teve que sair. Isso aconteceu, ele saiu e deu o ângulo para o jogador chutar. O Prass foi o único jogador do Palmeiras que viu o jogador entrando sozinho. E é uma jogada que o Rosário já fez na Libertadores e já conseguiu fazer um gol antes desse do Palmeiras. Eu percebi que na hora que foi fazer a cobrança, o técnico falou para um outro jogador que estava do lado... para fazer a cobrança, para ele abrir para o Gabriel, se não me engano, para prestar atenção nesse lateral que estava avançando, para não perceber o outro jogador passando por trás dele, porque era o Gabriel que ia chegar nessa marcação. Então, o Gabriel ou o Robinho, não lembro qual dos dois que era. Mas então mostra, acho que era o Gabriel. Mostra a inteligência do técnico e a percepção dele em conseguir analisar a jogada e o que estava rodando por volta dele. Parecia treino mesmo. O Palmeiras estava esperando a bola ser cruzada na área e esqueceu que tinha mais 20 metros de campo pro lado esquerdo e acabou saindo. Uma coisa que eu sinto falta no futebol brasileiro, principalmente, são as jogadas ensaiadas. Porque dificilmente acontece você vê um time assim ensaiar uma jogada parada. Assim. Não, e as jogadas ensaiadas que acontecem bem aqui no Brasil, depois de um tempo vira jogada manjada. E, por exemplo, acho que o maior exemplo de jogada ensaiada é o Vitor Hugo. Quando cruzam pra ele do outro lado da área, ele cabeceia pra dentro e alguém chuta. Isso aí deu certo no começo. Palmeiras, inclusive, até fez um gol, acho que foi na semifinal do Copa do Brasil, assim, ou final, não lembro. Só que depois virou manjado, todo mundo já sabia que ele ia fazer isso. O Corinthians tem também, o Lietson, em 2011... Ele escorou ele pegou uma bola, um lateral que sobrou de cabeça no meio da área e fez o gol, o Corinthians virou contra o Grêmio. A partir daí, todo lateral que o Tite vai bater dentro da área, ele manda alguém para a primeira trave, desviar de cabeça para trás para tentar alguém finalizar. Só que só funcionou essa vez com o Lietson, que foi sem querer. E a partir do momento que o Tite quis fazer essa jogada virar uma jogada padrão, ela não funciona mais. Jogar bola na área, no lateral, pra mim é o maior desperdício que você pode fazer. Sim, é a mesma coisa que cobrar o escanteio curto. Eu não entendo escanteio curto. Eu acho que sou a pessoa mais contrária a esse tipo de jogada. Só dá certo no FIFA. Só. Nem no FIFA, às vezes. Não, dava certo no Barcelona, quando, na época do Guardiola, ele tinha o esquema dele lá. E ele conseguia, com os jogadores que ele tinha, manter uma posse de bola e... lançar na área, mas sempre o último recurso é o lançamento na área da bola. Mas o Barcelona não tem muito porque cruzar na área. E não dá nem pra comparar também. E outra coisa também é aquela falta que o cara rola, o outro para a bola e o mesmo que rolou vai lá e chuta. É só pra barreira chegar mais perto. É só pra dizer que é ensaiado. Só pra barreira aproximar da bola. Mas agora só pra lembrar, o Palmeiras joga o último jogo, talvez o último jogo ou não, da Libertadores contra o River Plate do Uruguai lá no Allianz Parque. Mas infelizmente o nosso tempo é curto, a gente vai ter que mudar de assunto. Agora, pode tocar o hino do Timão, por favor. Salve o Corinthians, que empatou por 1-1 fora contra o Santa Fé. Foi um resultado bom, o Corinthians praticamente já está classificado na Libertadores, para a próxima fase. No começo, o Corinthians até que não estava jogando muito bem, não estava um time muito encaixado. O Elias, que tem sido um pouco criticado pela torcida corintiana, fez o gol de empate. O que vocês acharam da atuação do Corinthians dessa vez? Achei que o Corinthians começou o jogo muito passivo, querendo segurar o 0-0 de qualquer jeito, só que o Santa Fé... tava precisando da vitória, o Corinthians com empate ficou com 10 pontos, Santa Fé com 8 e o Cerro tem 7. O Santa Fé tava precisando da vitória para se tranquilizar na Libertadores e era o jogo mais difícil do Corinthians nessa fase. E o Corinthians começou muito passivo, não passava do meio campo com a bola dominada e quando passava, o Luca tentava chutar e era bloqueado. E isso aconteceu umas 3 vezes no máximo no primeiro tempo. Então o Corinthians esperou muito Santa Fé, deixou o Santa Fé gostar do jogo... e não atacava, não pressionava o Santa Fé até que acabou tomando gol. Aí no final do primeiro tempo tentou pressionar, mas aí já não dava mais. Só que depois, no segundo tempo, a postura mudou um pouquinho e conseguiu o empate. É, um retrato disso são nos números, né? O Corinthians não teve um escanteio no primeiro tempo, não chutou uma bola no gol, não chutou nenhuma bola pra fora. Então, ficou esperando muito o Santa Fé. Foi um jogo, digamos, bem chato de assistir. O primeiro tempo foi bem... Foi o oposto que foi o jogo do Palmeiras com o Rosário, né? Tava mais emocionante do que foi o jogo do Corinthians, pra falar a verdade, viu? Porque tava complicado. Você não tinha expectativa nenhuma do Corinthians. É verdade. Que, da forma como tava jogando, você já imaginava assim, ou vai ser 0-0 ou vai perder. Mas vocês não acham que também o fato de a luz ter ficado um tempo apagada, isso também não acaba esfriando a temperatura do jogo, a emoção dos jogadores? Eu acho que não, porque contra o Cobressal faltou luz, o Corinthians acabou vencendo, e contra o São Bernardo aconteceu a mesma coisa, o Corinthians conseguiu a vitória. Então acho que não acho que a intenção do Tite nesse jogo foi mais um empate mesmo, e quando que ele viu no segundo tempo que ele tinha que correr atrás do resultado, forçou e conseguiu o gol de empate. Então, se o Corinthians quisesse jogar mais pra frente, conseguiria e conseguiria até eu achar a vitória, porque forçou um pouco e conseguiu um empate. Então era só ter mais calma, assim, porque você via os jogadores sempre dando chutão. Eu não sei ainda o que o André tá tentando fazer no ataque do Corinthians, porque não tá funcionando. O Guilherme é a mesma coisa. Acho que a torcida ficou um pouco mais acalmada com a assistência dele, mas eu acho que ele não mostrou ainda o que veio o Corinthians. Ele e o André estão decepcionando bastante. Não sei o que o Tite ainda tema com esses jogadores, essa coisa de credibilidade. O homem de confiança. O homem de confiança dele. Acho que ele deixa superior a tudo que acontece e não tenta algo diferente. Eu vou discordar um pouco do André, porque no segundo tempo, pelo menos o que eu vi de jogo, foi o Guilherme voltar mais pra buscar uma tabela com o Elias. E foi daí que surgiu o gol. E eu gostei dessa tabela entre os dois, porque faltava pro Corinthians alguém que conversasse mais com o Elias. Como o Renato Augusto fazia, como o Jadson fazia. E faltava alguém pra mudar a cara do time. Eu acho que na questão do André, vale um pouco fazer o que fizeram com o Wagner Love. Deixar ele um pouco fora dos gramados por um tempo indeterminado, para ganhar mais força física, mais ritmo de jogo, e depois colocar ele de volta para testar. O André não tem velocidade, não consegue se proteger a bola do zagueiro, que é o trabalho básico de um pivô, e muito menos dominar a bola. E chutar no gol também. E chutar no gol também. Ou seja, ele não serve pra nada. O Corinthians deu 6 chutes no gol ontem. O jogo que o Corinthians tinha chutado menos no gol tinha sido contra o Santa Fé, em Itaquera, que tinha dado 11. Quase o dobro. E falar do Guilherme, o Guilherme no primeiro tempo errou muito passe. Passe fácil. Não chamava jogo, tava sumido. Aí no segundo tempo, por volta dos 15 minutos, ele deu um lançamento bom pro Elias, uma bola alçada, que o Elias saiu no meio de 2 zagueiros, só que não conseguiu dominar. O Elias também começou o jogo um pouquinho mal, voltando de contusão, é de se entender. E aí depois, sim, o Guilherme colocou o Elias na cara do gol, no melhor estilo do Elias, que é a infiltração, e ele conseguiu o empate. Só que foram 20 minutos de Guilherme jogando ali, que ele não tinha feito no Corinthians ainda, ou fez muito pouco. Ele precisa mostrar mais, não sei se o meio campo é lugar pra ele, se caberia jogar, colocar ele no lugar do André e tirar o André um pouco, mas o Tite tem que mudar um pouquinho o time dele, porque tem jogador que não tá rendendo. É a situação do Corinthians, que é bem parecida com a do Atlético, o Atlético que perdeu, e precisa perder pro último colocado, e uma combinação de resultados mirabolante pra não ir para as oitavas de final. E contudo, eu acho que esse jogo foi bem a cara que o Corinthians vai pegar na próxima fase. Vai ser um jogo difícil, um jogo calculado, com os adversários se respeitando lá, não quero atacar, e deixar a bucha pro segundo tempo. Eu acho que o jogo contra o Cobressão só vai ser difícil se o Corinthians fizer ser difícil, porque... Não, eu disse nas oitavas. Ah, sim. Não, mas... O jogo do Corinthians Independente foi com cara de oitavas, quer dizer. Ah, sim, entendi. Não, só que falando disso, das chances do Corinthians ser eliminado. Ah. O Corinthians tem que fazer força pra ser... Se for eliminado, é perdendo do Cobressal, é o único jeito. E se perder do Cobressal, não merece mesmo passar de fase. Ah, mas o Cobressal não tem nem um ponto no grupo. É muito difícil, não... Em Itaquera ainda. É, igualzinho a situação do Atlético. Tem que perder pro meu lugar em casa. Tô praticamente classificado. Eu acho que o que mais o Tite e a equipe do Corinthians tá sentindo falta, por incrível que pareça, e alguns corintianos venham a me contestar, é a falta do Rodriguinho em campo. É impressionante como que ele faz a diferença quando ele tá no jogo. Ele consegue buscar a bola na defesa, avançar com ela no ataque, fazer lançamento, consegue marcar. Eu acho que se colocasse ele no lugar ou do André ou do Guilherme, um dos dois, traria mais... consistência no meio de campo corintiano e conseguiria voltar a fazer o time jogar bem, porque nesses últimos dois jogos o Corinthians não apresentou um bom futebol e que traria novamente mais confiança pro torcedor também. O Rodriguinho e o Maicon. O Maicon surgiu no ano passado na base, ele fez o gol do título do Corinthians na Copinha e esse ano ele foi um dos destaques do time, né? Ele, quando entra, vem jogando bem, quando começa a titular também. E pode ser uma opção pro Corinthians de colocar ele de titular mesmo, junto com o Elias, no lugar do Bruno Henrique, para melhorar a saída de jogo, porque o Bruno Henrique é um volante que marca pouco e sai pro jogo menos ainda. Então, colocar o Maicon poderia deixar o Corinthians mais exposto, mas também melhoraria a saída de jogo e a entrada do Rodriguinho no lugar do Guilherme ou do André, igual o Capita disse. Eu acho que são os pontos que o Corinthians precisa melhorar o elenco. E agora, para fazer um prospecto, o Corinthians, na minha opinião, ele ganha do Cobressal fácil semana que vem. Prospecto. Agora vamos mudar de assunto, vamos voltar pra Barra Funda. Então, Flavião, pode tocar o hino do Tricolor Paulista. Salve o Tricolor. O São Paulo que já virou a página da goleada. Nessa última goleada que foi no Morumbi, 6-0 contra o Trujillanos. Agora o São Paulo ele se prepara para pegar o River Plate no Morumbi. É um jogo de suma importância para o time paulista. Até porque ele precisa ganhar. Se empatar, já fica muito complicada a situação do São Paulo. Andrezinho, o que você acha dessa situação do São Paulo? Eu acho que assim, vamos lá. Tem vários pontos. Primeiro, o São Paulo... tem que ir pra cima, não pode deixar a peteca cair no jogo contra o River. E precisa suprir a falta do Rodrigo Caio. Porque o Rodrigo Caio jogou muito contra o Trujillanos. E não vai ter o Rodrigo Caio porque tomou o terceiro amarelo. E precisa, então, do Lugano. Mas eu não acho que o Lugano seja a melhor opção. Eu prefiro outros, mas o... Se você deixar o Lucão na zaga, não tem como. Vai deixar um time muito defasado na defesa. Embora o Lucão tenha jogado bem, tenha pego mais confiança contra o Trujillanos. O São Paulo agora vai jogar no meio de semana contra o... Vai jogar agora no final de semana contra o São Bento. São Bento, o Balsa resolveu que vai jogar com o time reserva. Então, hoje o time reserva estava jogando com os juniores e o primeiro tempo acabou 2-0 para o time de juniores. E, então, isso mostra que o São Paulo tá focado mesmo na Libertadores e deixou a vaga do Paulista mesmo em segundo plano, mesmo pode querendo se classificar em segundo lugar. Então, vai ser um jogo muito complicado contra o River. Eu acho que já estão programando, por isso que vão jogar com o time reserva. É o River ontem que ganhou por 6-0 do The Strongest. Coincidência. Então, o São Paulo queria fazer saldo, né? Acabou perdendo pro River, né? Acabou igualando, né? Os jogos. Então, o D'Alessandro voltou a jogar um bom futebol. E aquele golaço lá do D'Alessandro? Nossa, foi sensacional. Até o passe foi bonito, né? Sim, acho que tá jogado inteiro. O chute dele foi bonito de trivela, tirando do goleiro. No canto do goleiro foi um mesmo. Golaço. Então... espero que ontem teve uma provocação também no site do São Paulo em relação à torcida, né? Que quando o time tava mal, a torcida tava em casa. Aí agora que precisa, a torcida vai, né? Agora que precisa estar jogando bem, a torcida vai no estádio. Então foi uma crítica aos torcedores do São Paulo que saem. O site do São Paulo? Foi o site do São Paulo. Assim, sem briga de clube, assim, mas a torcida do São Paulo ela tem mostrado essa postura. Esse desânimo, né? Não é de hoje. Não é de sempre isso. Se você parar pra pensar, a torcida do São Paulo comparado, assim, o Palmeiras passou por poucas e boas, o Corinthians também. Mas assim, mesmo na Série B, a torcida tava apoiando tudo. A torcida do São Paulo é muito de fase. Por exemplo, foi 2013 que São Paulo quase caiu, 2014. 2013. A torcida de São Paulo não comparecia no estádio. Não apoiava o clube bem na hora que mais precisava. Então, agora que teve essa goleada aí, enfim. Agora provavelmente a torcida vai mais no estádio, até porque o São Paulo precisa disso. Tem que ir, tem Libertadores pra ir. Tem. E assim, a questão é que o Morumbi é muito grande também. É difícil você lotar aquele estádio. 60 mil pessoas é muito difícil. Até porque o acesso pro Morumbi, ele não é tão fácil como a Arena do Corinthians, o Allianz Pacaembu. Só que aí mandar o jogo no Pacaembu e colocar 10 mil pessoas também não vai. É. Ou 3 mil, como fez outra vez. E a torcida do São Paulo, diferente de Palmeiras e Corinthians, ela é uma torcida que parece que precisa de motivo pra ir no estádio. As torcidas do Corinthians e do Palmeiras não precisam, basta o time jogar, não interessa o que é que as torcidas estão lotando nos estádios. Mas agora o São Paulo, se tá em má fase, a torcida não vai, se não disputa nada, a torcida não vai. Então tem que ter um jogo decisivo, tem que estar jogando bem para a torcida encher. E mesmo assim, dá 5 minutos, 10 minutos de jogo, tá vaiando o Lucão. A torcida tem que apoiar o jogador o tempo inteiro e vaia no final. O que eu acho um absurdo é você vaiar um jogador ou um técnico no meio de uma partida. Então, eu também acho um absurdo. Eu acho que assim, o papel do torcedor durante o jogo é você apoiar, por mais que esteja não fazendo uma partida boa, mas você tem que, sim, como os argentinos falam, alentar toda hora. Porque não adianta, se o jogador vê você, tô jogando lá, tô dando o meu melhor, entre aspas, mas se daí vê que o torcedor não tá apoiando... O exemplo que você tem. O exemplo do Maicon que tá no Grêmio hoje. O Michel Bastos também. O Maicon foi completamente queimado pela torcida do São Paulo. Ele não era o maior culpado da má fase. Ele pegava na bola, já começava a vaiar ele. E tanto que ele falou que tava insustentável lá e foi pro Grêmio. É isso que o Luciano falou mesmo. A torcida tem que apoiar os 90 minutos. Se o time não conseguir o resultado durante o jogo, aí você vai. Mas você ir pra lá pra atrapalhar o rendimento do seu time também, eu acho muito... Melhor ficar em casa. É, melhor ficar em casa. Mas eles fazem isso bem também, de ficar em casa. Nessa terça-feira, no jogo, a cada nome que aparecia no telão, na hora da escalação, o torcedor aplaudia. Ele não vaiava, ele aplaudia. Ah, mas isso aí eu acho que em todo jogo acontece, né? Ele aplaudiu todos. Não, antes, vaiava o nome do Michel Bastos. É. Teve o jogo do Lucão, o último jogo do São Paulo e agora em casa. Não, eles estão aplaudindo todos. Nossa, mas eu assim, minha opinião pessoal, eu acho isso um absurdo. De verdade, você nem começou direito o jogo que você já tá vaiando, cara. Então. O cara nem mostrou futebol pra você ficar vaiando. E alguém aqui da bancada pode corrigir se estiver errado? Acho que vendeu perto de 20, 25 mil ingressos antes da partida, não foi? De São Paulo foi. E... Foi, eu acho que foi cerca 23. De 20 mil, 21 mil. É, nem a Libertadores fez com que desse pelo menos 30 mil, que é a média dos clubes, grandes clubes. É, e perdeu a chance de ver o melhor resultado dos últimos tempos do São Paulo e o melhor resultado nessa edição da Libertadores. Mas eu acho que, pelo menos contra o River, acho que vai ter muitas pessoas lá. Muitas? Muitas pessoas. Assim espero. Contra o River vai dar uma cerca de 40. É, por aí. Além de ser o São Paulo e River... eu acho que o torcedor, ele quer assistir um jogo contra um River Plate da Argentina. Não ele é sempre que você tem a oportunidade também de ver um jogo, sim, desse, né? E é um jogo decisivo pro São Paulo, é isso mesmo. Só que você ir num jogo contra o Trujillanos é um resultado já garantido também. O time fraquíssimo jogando... Ah, mas pra quem empatou contra o Trujillanos... Ah, né? Empatar fora de casa já tem que fazer um esforço imenso. Em casa, não ganhar seria... Pra mim, eu acho que o São Paulo vai acabar passando. Vai acabar ganhando, mesmo contra o The Strongest, eu acho que consegue a vitória, porque... Na altitude? Na altitude. É, tem que fazer força e perder em casa, viu? Agora fora vai ter que jogar muito bem, mas eu acho que o São Paulo consegue. Não, acho que o São Paulo consegue ganhar do River. O River não é o mesmo do ano passado. Ele tá com bastante problema. E até só complementando aqui, o River Plate, ele tem um histórico de normalmente perder pro São Paulo, se pegar o retrospecto. E o jogo que o São Paulo jogou contra o River na Argentina, O São Paulo vinha de um resultado péssimo contra o Strongest, eu tinha empatado contra o Strongest, né? E todo mundo tinha como certeza que o São Paulo ia perder do River, foi lá e fez um fez jogo, uma das melhores atuações. Fez uma das melhores atuações. Era pra ter saído com a vitória, se não fosse, sim, a falha do Dennis. É. Grande Dennis. Então o River Plate não é, ganhou de 6-0 do Strongest porque fez mais que obrigação, porque o Strongest fora de casa é um time de baixo nível. Muito de baixo nível, o São Paulo perdeu em casa. E o São Paulo perdeu em casa. Perder em casa pro Strongest. Lembrando que foi... Lembrando que foi a primeira vitória do The Strongest nos últimos 34 anos, fora de casa. É, e é por isso que eu acho que não merecia passar, mas eu acho que eu acho que pesa um pouco a camisa, né? Eu acho, né, que é pior ainda é empatar contra o Rillianos lá na Venezuela. Mesmo sendo lá, eu acho um resultado inadmissível. Não, agora, sério, alguém já tinha ouvido falar desse time? Não. Eu nunca tinha ouvido falar desse time. E o futebol da Venezuela não é um futebol de ponta, assim. É um futebol... quarto escalão da América do Sul. Eu acho... E outra, o São Paulo só não perdeu lá porque o jogador errou um gol. Que assim, não se perde. Que não se... Foi a mesma coisa do Nilson lá com o Santos na primeira final da Copa do Brasil. E lembrando que o São Paulo perdeu um pênalti também nesse jogo. Exatamente. Mais um, né? São Paulo Ganso, é o rei dos meteu pênaltis. Meteu a bola no travessão. É verdade. E perdeu no último jogo também o pênalti com o Cagliari, só que o Cagliari conseguiu... colocar a bola pra dentro do gol depois no rebote. Verdade, né? Mais um pênalti perdido pro São Paulo. Acho que de 7, errou 6. Não, de 7, errou 5. Mas esse daí também foi, né? Errado. Apesar de ter feito o gol, foi errado. É, mas fez mais um de pênalti. Fez outro. Com o Cagliari. O Cagliari cobrou outro pênalti, verdade. Ah. Tiveram dois pênaltis pro São Paulo. Muito bem. São Paulo é o rei dos pênaltis. E falam que comentar não cansa, mas cansa sim. Agora a gente vai para um breve intervalo e a gente já está de volta. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui... você sempre encontra educação de qualidade, do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Into love, the God, into fear, the flame, into burn, the crowd that has a I'm to love a god and to fear a flame and to burn a love that has a name. I will, I want, I'm real, I'm taught, I know, I'm being every boy. Now it won't be great, hey, now it won't be scarred like that, hey, now it won't be great, hey, now it won't be scarred like that, hey, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, é, estamos de volta e agora ainda falando um pouco sobre Libertadores, o outro brasileiro que também jogou ontem foi o Atlético Mineiro e ele perdeu de 3-2 o Independiente del Valle lá fora. Assim, o Atlético Mineiro tá bem encaminhado até, se a gente parar a pensar. E o Atlético tomou 3 gols logo no primeiro tempo e depois correu pro resultado, mas não conseguiu empatar. Além desse jogo, teve a outra goleada de 6-0 que o River Plate ganhou em cima do The Strongest lá no Monumental de Núñez. O São Paulo estava super feliz que tinha aplicado uma goleada. E daí o River acabou fazendo saldo de gols. E agora, mudando de continente, vamos falar um pouco sobre a Europa League, os jogos que aconteceram hoje. O Shakhtar ganhou do Braga por 2-1. O Villarreal ganhou do Spartak Praga por 2-1 também. O Sevilla ganhou de 2-1 do Atlético de Bilbao em Bilbao. E o jogo mais esperado, mais aclamado, que foi Borussia Dortmund e Liverpool, terminou empatado lá na Alemanha por 1-1. Lembrando que estamos nas oitavas de finais da Europa League. Sim. Muito obrigado pela informação. Quartas de final. É, perdão. Nossa, passando rápido esse ano, hein? Já tá nas quartas de final. É, o Liverpool... Tá nas quartas da UCL também. É, tá nas quartas. Tá tudo junto. O Klopp falou que ia comemorar se fizesse o gol, se o Liverpool fizesse o gol, dito e feito. Fez o gol e saiu comemorando como se fosse campeão mundial, assim, saiu. Mesmo, foi um reencontro, né, dele com a torcida do Borussia, que foi uma história bonita entre os dois, entre a torcida e o técnico. É, então, o Klopp revolucionou o Borussia, né? Sim, o modo de jogo dele foi bem marcante lá, então... É impressionante como que o profissionalismo dele acaba superando as outras questões pessoais, né? É, e essa comemoração dele mais... Efusiva. Efusiva é uma marca registrada dele, ele faz isso muito e ele mostra também que ele é uma pessoa mais próxima dos jogadores, ele consegue... Teve um jogo do Liverpool que o Liverpool empatou ou virou o jogo aos 48, o Klopp foi comemorar com o elenco inteiro, todo mundo foi abraçar ele, quebrou o óculos, tudo. Ele é um técnico muito... Eu gosto muito do Klopp. Eu também gosto muito. Ele não é aquele técnico que vai de terno e gravata no jogo, ele vai com o uniforme do clube, comemora com os jogadores. Isso. Ele é um 12º jogador, se a gente parar pra pensar. Mas assim, o Liverpool agora foi um resultado muito bom até, se a gente parar pra pensar. A torcida do Borussia lá no Signal Iduna Park é muito forte. É, e considerando que seria a única chance do Liverpool de ir para a Champions League do ano que vem, o título da Europa Liga Europa, Europa League. Tem mais motivação para jogar do que o Borussia, por exemplo, que é o segundo colocado da Alemanha com sobra e já está garantido na Champions do ano seguinte, porque essa eu acho que é a única motivação, ou a maior motivação que os times têm para jogar a Liga Europa. Né? Eu vi na internet aqui que, curiosamente, a torcida do Borussia, eles cantam You Never Walk Alone também. E teve uma cena antes do jogo que tem a torcida inteira do Liverpool e do Borussia cantando. Foi bem legal. E acho que o Klopp sentiu isso aí, deve ter se emocionado. E lembrando também que o Borussia já ganhou na Inglaterra nessa competição. Despachou o Tottenham lá. E a gente não pode descartar ainda não, porque a torcida deles quer esse título, como já mostrou no Mosaico. Lógico, todas as torcidas querem. Mas eles vão lá, vão apoiar o clube, com certeza o Borussia vai entrar pra ganhar o jogo. Mas vale lembrar também que a torcida do Liverpool na Inglaterra, ela distou um pouco das outras, porque ela, eu acho que é uma das únicas, a torcida do Liverpool, a do Arsenal, do Tottenham também um pouquinho, que mas... eles torcem de verdade, assim, porque o futebol inglês, a gente vê os jogos da Premier League, são muito parados, a torcida canta quando faz gol, mas vê o jogo sentado. É muito frio. O jogo da Premier League é um jogo muito pegado, mas a torcida não é condizente com o que está acontecendo em campo. Imagina como seria um jogo da Premier League aqui no Brasil, hein? Ou na Argentina. Ia ser muito legal, as duas torcidas brigando. Nossa, isso é legal mesmo. A Premier League é um campeonato que o último colocado pode surpreender o primeiro na raça e... E a segunda divisão também é só raça e são jogos muito, muito legais de serem vistos. Só que a torcida, quando o time tá perdendo de 3-0, 20 minutos do segundo tempo, já começa a sair embora. Mas só a título de curiosidade, eu não sei se vocês sabiam, no White Hart Lane, que é o estádio do Tottenham, vocês não podem, tipo, por exemplo, você vai no jogo, você vai assistir qualquer partida deles, você só pode ficar de pé se quando for gol, você tem que assistir o jogo sentado. Vocês imaginam isso aqui no Brasil? Não ia dar certo. É. Nem onde tem cadeira a pessoa fica sentada aqui no Brasil. É, não tem como você colocar... Imagina na arquibancada. Eu porque sou contra cadeira em estádio, desculpa a sociedade, mas eu sou contra. É proibido, né, ficar em pé em alguns estádios, mas você vê na televisão ainda que as torcidas desrespeitam isso, que pra minha opinião, é totalmente válido. Você não pode ficar sentado num jogo de futebol, ainda mais no vendo seu time ali, pagou... Ingresso lá, o jogo caro. Do Barcelona com o Real Madrid, ingresso de 5 mil dólares lá, 5 mil euros. Vai ficar sentado, não tem... Você tá vendo um jogo do seu time, ó, no estádio brasileiro, o cara da frente fica em pé, o estádio inteiro tem que ficar, porque não dá pra ver o jogo. E você não vai pedir pro cara sentar no meio do jogo, porque... O cara não vai. Não vai sentar. Mas assim, eu acho que... briga. Agora, na Inglaterra é uma coisa um pouquinho mais diferente. Mas assim, a experiência que eu tenho em algumas arenas aqui na cidade de São Paulo, No setor mais caro, a torcida, por exemplo, se você fica de pé, o torcedor fala pra você sentar. E dá bastante briga isso aí. E dá bastante briga. Eu já presenciei muitas brigas em relação a isso. Mas assim, o setor popular, que entre aspas popular, porque você vai pagar R$80 um ingresso, não é popular. De arquibancada. É, arquibancada que não é arquibancada, que é cadeira. Enfim, aí... Tudo bem, a torcida até que fica em pé, mas nos outros setores mais caros, o torcedor ele realmente quer ficar sentado, quer comer a pipoca dele e quer gritar gol, entendeu? Mas é aquele torcedor lá que vai pagar R$250 no ingresso e é a mesma coisa, ele tá achando que tá na casa dele, né? Quer ficar sentado e as pessoas tecnicamente têm que respeitar isso. Eu sou contra, como o Luciano falou, mas isso aí é nada mais que um espelho da elitização do futebol que tá ocorrendo não só no Brasil como no mundo inteiro. Na Arena Corinthians, falando, a numerada não é o ingresso mais barato, mas também não é o mais caro. Ali fica todo mundo de pé, nas centrais, aqui no meio, e a galera senta mais, é no VIP mesmo, que o Giovanni falou, que você paga R$250. E até lá também tem hora que levanta, mas no resto do estádio inteiro é muito difícil você... Tentar implementar isso de manter o torcedor sentado. Eu acho que o futebol cada vez mais tá ficando chato, entendeu? Eu acho que essa é a grande verdade do futebol. Tirar bandeira, A partir do momento que você quer ficar se espelhando em tudo que acontece na Europa e você perde a sua raiz, que é o que tá acontecendo aqui no Brasil, a torcida do Brasil nunca foi desse jeito. Por exemplo, o que fizeram na geral do Maracanã foi um absurdo. Enfim, nem vamos entrar nesse mérito, porque nem é o foco do programa... Até porque nosso tempo tá quase se exaurindo, como diriam os mais velhos, né? Exaure, que bonita bonito. Palavra. Vocês têm mais algo pra complementar com relação à Europa League? Ah, eu tenho. Eu ia falar que o Sevilla sempre chega forte nesses campeonatos e conseguiu mais uma vitória fora de casa, se aproximando bem das semifinais, né? Verdade. Teve inclusive um palpite que eu dei aqui há um tempo atrás. Fala, Mandino. Semanas atrás que eu cravei que o Sevilla ia ser campeão. E eu tô reforçando aqui. O Liverpool vai ser campeão. Eu acredito no Liverpool também. Eu acredito muito no Liverpool. Eu acho que o Klopp, ele tá fazendo um trabalho muito bom no Liverpool. É, pra mim o campeão sai desse jogo aí, entre Liverpool e Borussia, mas eu acredito que o Borussia ainda vai ganhar. E só pra fazer um adendo aqui. Adendo. Champions League? Adendo. O Manchester City conseguiu um ótimo resultado no, na França. empatar com o Paris em 2x2, o Ibra perdeu um pênalti. Mas fez um gol tão bonito. Mas esse jogo parecia que ninguém queria ganhar, né? Foi muito estranho esse jogo. E é a campanha que o City chega mais longe, né? Já tinha passado das quartas? Sempre caiu nas oitavas. Não, nunca foi pras oitavas. Não, acho que não tinha ido nem pras oitavas. Foi a primeira vez que foi pras oitavas. Foi pras oitavas. Quando enfrentou o Barcelona. Ano passado foi a primeira vez, então. É. Aí o resultado que chega mais longe. Daí daqui um ano vai pra sempre. Depois daqui um ano. Eu acho que uma coisa. Com o Guardiola. É verdade. É uma coisa inédita o Manchester City jogar de. Tipo, conseguir eliminar. Seria se eliminasse Paris, né? Eu não acredito muito que isso vai acontecer. Eliminar um time de um nível igual ao seu. Favorável. Tá tranquilo, favorável, né? Eu acho que na Inglaterra treme um pouquinho. Vai, com essa chance, vendo a vaga da semifinal chegar perto, assim, vai dar. É, o jogo das formigas, né? Nessas quartas de final, né? Só que eu acho que o Paris tá um pouquinho mais experiente nisso. Dois times. Pequenos. Que tem dinheiro. Porém, com muito dinheiro. E o outro resultado da rodada, o Wolfsburg surpreendeu o Real Madrid. Ganhou do Real Madrid. 2x0. E aí sim, complicou. Com boa a atuação de Bruno Henrique, um dos destaques do Goiás. Eu não nego. Quem vai ser campeão esse ano da Champions League vai ser o Benfica. Escuta o que eu tô falando. De verdade. Sem o Jonas no jogo de volta? Sem o Jonas. O Benfica vai conseguir ser campeão. O Bayern que ganhou 1x0 do Benfica, né? Em casa. Acho que foi um resultado magro pro Bayern. E acredito que... Mas o Bayern passa tranquilidade. Não, mas o Benfica tem feito um futebol muito bonito. Sim, todos os jogos dessa fase, a primeira rodada, estão muito abertos ainda. Mas, infelizmente, a gente tem que encerrar o programa. Nosso tempo é curto. Então, Giovanni, boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite, bancada. Mandar um abraço para os meus pais aí que estão ouvindo o programa. E até mais. Boa noite, Marcos Guilherme. Boa noite, Luciano. Boa noite, Flavião. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Boa noite, família. E até a próxima. Boa noite, Andrezinho. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvintes. Boa noite, principalmente, ao Luciano, que é meu aniversário dele. Parabéns. É, muito obrigado. Tô ficando velho, galera. E boa noite, Andrezão, André Rivera. Muito boa noite, querido ouvinte. Boa noite, bancada. E até a próxima. Boa noite, ouvinte, boa noite, bancada, e um agradecimento especial para o nosso sonoplasta Flávio Rangel. Até mais!